pra nós aí, vai. Machuca, covarde. É madrugada fria e eu aqui te desejando, louco pra te ver, pelo menos falar com você, saber da sua vida, nosso relacionamento, nosso sentimento, o que vai acontecer? Fiz promessa de joelho, de pé chutos eu jurei. Homem quando ama chora, admite, errei, eu sei. Também não esqueço as vezes que eu já te perdoei. Que tal você parar, pensar um pouco em nós dois? Pra que só me julgar se culpa minha só não foi? Agora vou te ligar, nunca te deixei pra depois. Atende aí, não tô conseguindo dormir. Com essa ansiedade, a minha vontade é te ter aqui. Atende aí, diga de uma vez se é sim ou não. Você vai me perdoar ou se vai me maltratar com essa indecisão? Fiz promessa de joelho, de pé juntos eu jurei. Homem quando ama chora, admite, errei, eu sei. Também não esqueço as vezes que eu já te perdoei. Que tal você parar, pensar um pouco em nós dois? Pra que só me julgar se culpa minha só não foi? Agora vou te ligar, nunca te deixei pra depois. Atende aí, não tô conseguindo dormir. Com essa ansiedade, a minha vontade é te ter aqui. Atende aí, diga de uma vez se é sim ou não. Você vai me perdoar ou se vai me maltratar com essa indecisão? Atende aí. Oh, paz amor, tem vocês comigo aqui. Isso é Boteco da Sofrência. Arrocha aí. Atende aí. Diga de uma vez se é sim ou não. Você vai me perdoar ou se vai me maltratar com essa indecisão?